Peito de chibrasa. Ai. Alguém pra me prender. Senta essa vontade, pra sacanagem. Desce, desce, desce com excesso de vontade, essa danada. Vai, vai bundão no chão, solta a pancada. Vai. Tá ligado não? Viu as meninas ali descendo no chão, mas tipo pozão. Amiga, vem pra cá, vem. Vem minha nega. Essa do bundão tipo bum bum box. Senta, senta, senta forte. Ai, ai, ai. Desce, desce, desce com excesso de vontade, essa danada. Vai, vai bundão no chão, solta a pancada. Deixa em brasa. Ai. WM de novo. Tá pra nascer alguém pra me prender. Senta essa vontade, pra sacanagem. Desce, desce, desce com excesso de vontade, essa danada. Vai, vai bundão no chão, solta a pancada. Descendo no chão, mas tipo pozão. Amiga, vem pra cá, vem. Vem minha nega. Essa do bundão, tipo bum bum box. Senta, senta, senta forte. Ai, ai, ai. Desce, desce, desce com excesso de vontade, essa danada. Vai, vai bundão no chão, solta a pancada. Original!